Bell e o azul 2796, pequeno desvio à direita na Pro 050, somente 1 no 5 mil, o azul 2796. Sentido 2796, autorizado de desvio, reporte quando voando o Conde. Pode tomar no Conde, azul 2796. Bom dia, azul 4299, respondo 0, ponto 0, pronto. Azul 4299, autorizado de área decolar, pista 90, junto no 40 graus, 05 norte. Autorizado de área decolar, pista 90, azul 4299. Tonight, as part of identification, via arrival of the center flight level 050, TNH 101-18, your PH flight on interception. Azul 4299, contato com a Arnaldo Colagem, tudo para nível de 320, sedução 1, após 2 mil pés autorizados no Arleta. Após 2 mil ledas, está autorizado São Bruno. Azul 4299, obrigado, senhorita. Siga, Papai Uniforme Lima Romeu Oscar. Eu Papa Uniforme Lima, Romeu Oscar, achando o transponder 0123. Mantenha sobre a regra de voo visual. Confirma o X que está mantendo. Mantenha 2 mil pés, o voo na proa de Paris e reportando o visual com Paris. Sete quilômetros de direita, azul 4299 por 5 milhas. Sete, azul 4299, reporte quando vão a beleza. Já vai retornar agora a beleza, neste momento, ok? Sete. Ano 60, acendo identificação, autorizada a chegada por 91, deixa para o nível de 0050, ajuste no 018, autorizado com arma para o edificado. Para o nível 0050, voo na 160. Para o nível 0050, voo na 160. Para o nível 0050, voo na 160. Para o nível 0060, ajuste no 018. 060 ou 018, ajuste no 160. Voo na 160, cancelado as restrições de velocidade. American Line 69, UK final LSX runway 10 from 2000 feet, GNH 1018, that's the open established. Dois, nove, nove, chama o centro de físico, sequência 1260, alterna 1235. Sessão 1260, 1235, caso negativo, azul 439, bom dia, até a próxima. Bom dia, bom dia. Obrigado. 160, autorizado final do procedimento pela CXV, pista 90, desça para 12, então ajuste 108, reporte não terminado. Autorizado final do SXV, F2000, 108, autorizado lá na frente, bom não? Obrigado, deu no 160. Boa, o 160 está acertando pequeno de via direita, deixando com a rota. CXV, reporte quando vai medir. Sim, vai chamar quando vai na frente, do 160. Romeu, Juliette Alfa, Vitor, operação para sequenciamento, curva direita na proa 230, se limite a curto localizador. Direita 230, ele está pelo lote, Juliette Alfa. Romeu, Juliette Alfa, Vitor, número 3, aproximação, reduza velocidade 2104. Juliette Alfa, Vitor, copia com 3. Juliette Alfa, Vitor, copia o controle? Copia, senhora. Da curva direita 230, limitado pelo localizador. Sim, Juliette Alfa, Vitor, número 3, na aproximação, reduza a velocidade 2109. Agora reduzindo para 210, nós, o Juliette Alfa, Vitor. American 69, complete final approach, contact the tower in 118.195. 118.195, American 69. Tango, Tango, Juliette Serra, aciona identificação, via chegada da Mod 1, desça para o nível de 2050, ajuste no 08. Tá, Mark 229, final for runway 10. Mark 229, clear to land runway 10, winds 160, 306 knots, 2810, runway 18. 1018, clear to land runway 10, American 229. Sente mais de vitória. Sim, 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 Salvador, bom dia. Passarinho do 2223, saída é bora, Uno. Passarinho do 2223, contato radar na decolagem, suba para nível de 180, saída é bora, Uno. Então, 2000, voa LF, sobe sem restrições. Então, 2000, vai voa LF, sobe sem restrições, é 180, passarinho do 2223. Uma 3, uma 1, acima da identificação e a chegada Golf deixa para o nível de 060, ajuste no 018. Júlio, Juliette Alfa, Rita solicita para o 240 para essa informação. Chegada 240, Juliette Alfa, Rita. Juliette 240, uma vez. Juliette Alfa Vitor, Sinos Limite, Rádio 270, Zé Salvador. Liberado agora aqui pelo Zé Salvador, 270, Rádio Alfa, Juliette Alfa Vitor. Romeo Juliet Alfa Victor para interceptar o localizador curvo à esquerda na rua 160. Desça para 2 mil pés, autorizado final do procedimento, reporte confirmado. Esquerda, descendo para 2 mil pés, o Juliet Alfa Victor pode dar parte estabilizada, ou esquerda na 160, Alfa Victor. Two-two-nine, ground at 5-4, repeat by next right per section, come round 1-2-1-9. 1-2-1-9, America. 2-2-9. Tango Juliet Serra, voo na projeta. É zero, autorizado pouso, pistão na zero, vento 180 graus, 05 nós. É autorizado pouso, 1 na zero, voo 1160. Juliette Alfa Victor, como trato mantendo 500 pés, o Robson 44, no setor sujo, do 90, se não for preso, se não for preso. Traga do trato Alfa Victor. Pronto, na retiro pela verificada da R324, essa marca no visual com energia para pouso, mais que tal. Pronto. Juliette Alfa Victor, aguarde para a transferência de comunicação. É 311, redução de velocidade 2309. Quanto? 2309, deixa na 309. Hoje é o Alfa Victor, completo final do procedimento da Oxygen, metrô de Salvador em 118.95. Agora com a torre de Salvador em 118.95, completando a LS, grata a bordo. Torre de Salvador, bom dia, com a palavra da Juliette Alfa Victor, estabilizando a LS. Romeo Juliette Alfa Victor, continua a aproximação, guarda de informação de pista livre, ajuste ao 1-2-0-8. O senhor poderia confirmar o ajuste? 1-0-1-8, ajuste ao 1. 1-0-1-8, ajuste. O Juliette Alfa Victor falou que está visual, o senhor poderia solicitar a aproximação na pista 1-7? O 1-0-0-5-8-1-2-1-9, agora com frequência do sol. 219, voo 1960. 28, 1, o tango Juliette Serra, deixa para 2.000 pés, autorizado final do procedimento da 78, destino 0, reporte com a estabilidade. Suplana, desce 2.000, deixa para a estabilidade da 78, tango Juliette Serra. Ingressão no final. Curva na esquerda, da presente, girando baixo. Reportará ingressado na final, Juliette 90. Chave 8 para formação, tráfego à sua esquerda, 500 pés, rótulo 44, aproximadamente 2 milhas. Assento, Robson, o Juliette 90 tem o tráfego no esquerdo. 5 pés, a gente não dá 8. 4 mil, nós zero 8. Na 631, redução de velocidade 2109. Na 631, copiou o controle? Não, copiou. Na 631, redução de velocidade 2109. 2109, 631. Mais o Vitor estacional, baixa travada, direita pra ver. Já pra ver, autorizado pra ver, costuma 7, vento 180 graus, 107 nós. Autorizado por capacete 17, direita pra ver, 7 descansos. Já foi visto no solo 03, confirma o baixo. Beleza, na direita, até a 0 estava estacionar a frequência livre, bom dia. Linha 311, redução de velocidade 1909, desça para 3 metros. 399, 3 mil pés, 5 metros. Santo, na Vega de Paris. Papai informa Lima Romeo, Oscar, em direção ao corredor Interlagos, reporte quando no Zero. Passará, Thiago, Lima Romeo. Estabilizado ILS, ok. Papa Tango, Tango de Serra, completando todo em 1-1-8, do sinal 95. Sinal 6-1. Autorizado o sinal do procedimento ILS, ok. Deixa para 2.000 pés. Vamos tráfego que precede nos posições de 10 horas, 8 milhas, com grau pedindo 5-0-9 em redução. Um Charlie 2-5 bravo. Reduza para 1-8-0-9. 79 agora, 63 do Nouro, destino 2000 pés, 63. Controle o Lima Romeo Oscar, para ingresso no circuito de tráfego, chame todo o Salvador em 1-1-8, do Sinal 95. 7-8-9-5, Lima Romeo Oscar. Salvador, Papai Uniforme, Lima Romeo Oscar. Papai Uniforme, Lima Romeo Oscar, estou aí. Igual como 7. Afastado 6.62. Ajuste ao cinturão no 0-1-8, Lima Romeo Oscar, mantém a espera no setor, com curvas para a esquerda, aguardando instruções para prosseguir para ingresso pista no 7. Abater o 3-0 no setor, aguardando o Lima Romeo Oscar. Puxa, 6312, não tem uma outra espera. Mateu, pode espera, 6312. Guia 6171, autorizado a voar bem. Seja um estabilizado. Agora não, agora sim. Na 31, complete no procedimento, chame pelo Salvador em 1-1-8, do Sinal 95. Obrigado. Lima Romeo Oscar, complete 360, ingresso sinal do 97, aguardando a instrução de pouso. Completa no 360, sinal do 97, Lima Romeo Oscar, aguarda a localização. Chame a 3-1-1-0. Bom dia, na final da 1-0. Tem legal no 08, aguarde pista livre, forma o tráfego no setor norte, ultra leve, 1.500 pés na terceira aproximação. Não prossegue. Tango Juliette Sierra, no solo aos 09, libera a próxima direita, taxi o eco, chame solo 121.9. Direita, né, com 129, taxi o eco. M3 no 1, pouso autorizado, pista no 0, vento no 4, 0 graus, 0,5 nós. Silveral 9978, número 2, ponto de espera, pronto. Gente, o Silveral 9978, mata ponto de espera. Gente. Poxa, M3 no 2, na escuta. Após pouso do tráfego e a companhia na curta final, autorizado leve, manter a pista no zero. Após pouso do tráfego curta, marca uma vez na 1-0, 1-1 no solo azul, 1-1, libere na taxa Fox Trot, chame o solo 1-2-1 da sua nave. 1-2-1-9. Vamos lá, 78, pausa aí para a Bianca, iniciar a rolagem, trilha de ar e manter a pista no zero. Viar e manter. Xenemé 3, 1-2, trilha de decolagem, pista no zero, vento 1-5-0 graus, 0-7 nós. você é autorizado em frente, cruzar a pista 735 até o hangar da Aerostar, estacionar na frequência livre. Sua 978, autorizado decolagem, pista 10, vento 950 graus, meia dúzia de nós. Decolagem geral. Voltamos na SCR, segue em frente, em criança, cabeceira 35, a colagem de Libéria próxima à esquerda, ataque sobre o papá até a longada da está. Já 9978, decolar 2, 1 no mesmo, controle 120, decimal 8 da viagem. Trago. Desde 1, 7 anos, vista para 4 mil pés, ajuste na 08. 4.122, 227. General 9978, contato radar na decolagem, suba via céu da banda para nível 330. Sobe via, via procedimento para o 330. Você usa código pro 9978? 9978, como que você fez a mesma transação tipo? Certo. Para 9978, continua para o lugar para a boca. Momentinho. Fórmula 7, 0117. 0117, gente, autorizado voar a boca, será 9978. Muitíssimo obrigado. Nove, nove, sete, oito, fala, traço, posição 2, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, passará estabilizado o QLS X-Ray da cabeceira 102. 6312, chame o centro Recife na frequência 1285 até 12545. Descenho 9978, chama sempre Recife na frequência 1285 até 12545. 2685-2545. Rubens, 171. Rubens, 171, compartilhado o procedimento, chame pelo Salvador em 118, do sinal 95. 295, bom dia. Bom dia. Rubens, 30, acima identificação, autorizada a chegada B9 de Uno. Você para o nível de voo 050, vou na projeta, tem ajuste no 08. Palmeiras Mar de Serra Gol, se você é na identificação, o voo na Pro Diamante para chegada, já posso ficar pronto para descida. Cruzado pouso, pista no zero, vento no 50 graus, 05 mais. Livre pouso, voo 21 no 71. direciono, são os 27121 da sua nova Lurá. Pois vamos, nova Lurá, boa. Bruno 230, número 1 na aproximação, Castelo dos Justiça de velocidade. Ciente, Bruno 230. 230, autorizado final do procedimento LSX-ray, pistão 0, deixa para 2000 pés, ajuste no 068, vai na 3 de Gama, reporte estabilizado. Dona para 2000 pés, reporte, não vai chegar. Mais Serra Doce, deixa para 3 mil pés.